casca do ovo, na casca do ovo, na casca do ovo. Você fechou a porta da rua, fingindo que não era feliz, só para os outros entrarem na sua. Você não é o dono do teu nariz. Precisa entender que o seu charme já era. E se você fecha a porta, eu entro pela janela. Te mostro o verso que eu fiz, te ensino rock de novo. E com um beijo bem dado, eu quebro a casca do ovo. Eu quebro a casca do ovo. Eu quebro a casca do ovo. Casca do ovo, eu quebro a casca do ovo.